O que vem aí não é nada de outro mundo, nem algo que você nunca tenha ouvido, mas com certeza é algo novo e diferente. Embarque nessa onda. Conexão Sertaneja. Olá, uma ótima terça-feira, seja muito bem-vindo, tá começando mais um Conexão Sertaneja pra você. Eu sou Luiz Fernando e tem 2 horas de muita música a partir de agora. Pra você que acompanha a gente na sua casa, no seu trabalho, tá no carro, tá curtindo a gente aí no seu celular, no smartphone, no tablet, tá aí no seu computador, navegando pelas redes sociais e também curtindo a nossa programação pelo nosso site oficial ou pelos aplicativos, obrigado pela audiência, seja muito bem-vindo, hein? Pra você em qualquer parte da cidade, em toda a região, tá ligadaço com a gente. Pra você que pela primeira vez acompanha o nosso programa, né? Seja muito bem-vindo, com certeza vai rolar uma boa música sertaneja, 2 horas com os lançamentos, novidades e também o som que a galera pede aqui no pedidos conexão sertaneja @hotmail.com, que é o nosso e-mail, e também pela página do Facebook fb.com/conexão no rádio. A galera participa e a gente manda um alô por aqui e também toca a música. Abração pra Aline que tá curtindo a programação, abração também pro Gabriel que tá ligadaço com a gente. Quero mandar um alô super especial pro Gustavo lá de Ituaçu e toda a galera que acompanha a gente em Madre Teresa de Deus na Bahia, né? Ligado com a gente aqui na programação do Conexão Sertaneja. Mandando um alô aqui, né? Antes que eu esqueça. Então vamos lá, começando o programa de hoje aqui no Conexão Sertaneja. Com tudo, tem Breno e Caio César, música nova, Ritmo Caliente. Se joga e vem pra cá, agora vamos balançar, o ritmo é caliente. Sente teu corpo arrepia, se joga e vem pra cá, agora vamos balançar, o ritmo é caliente. Sente teu corpo arrepia. Vale tudo, só não pode ficar parado. Corpo quente, comanda a mente. Esse beat acelera. Entrou na pista, tem que agitar. Não tem nem como parar. Não tem nem como parar. Se joga e vem pra cá. Agora vamos balançar. O ritmo é caliente. Sente teu corpo arrepia. Se joga e vem pra cá. Agora vamos balançar. O ritmo é caliente. Sente teu corpo arrepia. Desce, desce, desce das chicas. Mexe, mexe, garotas bonitas. Quero ver dançar. Quero ver dançar. Desce, desce, desce das chicas. Mexe, mexe, garotas bonitas. Quero ver dançar. Te quero ver dançar. E tudo, só não pode ficar parado. Corpo quente, comanda a mente. Nesse beat acelerado. Entrou na pista, tem que agitar. Não tem nem como parar. Não tem nem como parar. Se joga e vem pra cá. Agora vamos balançar. O ritmo é caliente. Sente teu corpo arrepia. Se joga e vem pra cá. Agora vamos balançar. O ritmo é caliente. Sente teu corpo arrepia. Desce, desce das chicas, mexe, mexe, garotas bonitas. Quero ver dançar. Quero ver dançar. Desce, desce, desce das chicas, mexe, mexe, garotas bonitas. Quero ver dançar. Te quero ver dançar. Se joga e vem pra cá. Agora vamos balançar. O ritmo é caliente. Se joga e vem pra cá. Agora vamos balançar. O ritmo é caliente. Sente teu corpo arrepia. Desce, desce las chicas, mexe, mexe, garotas bonitas. Eu quero ver dançar. Quero ver dançar. Desce, desce, desce das chicas, mexe, mexe, garotas bonitas. Quero ver dançar. Te quero ver dançar. O ritmo da galera. Conexão Sertaneja. Conexão Sertaneja. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. me espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me veo tan diferente, me haces falta tú. La gente pasa y pasa, siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Vai passando e tudo é tão igual. O pranto no meu rosto é feito um temporal. Era tão diferente quando estava aqui. Conexão Sertaneja, João Lucas e Diogo, se não tivesse ido, se não te houveras ido, a música legal, hein, na programação aqui do Conexão Sertaneja, foi gravada pelo Bruno Marrone, uma versão de uma música latina bem bacana. Também teve pra você Breno e Caio César, Ritmo Caliente, aqui na programação do Conexão Sertaneja. E vamos com mais música, Felipe Ferrari com Fernando e Sorocaba, Centro do Meu Mundo. Conexão Sertaneja, o sertanejo é o destaque. O mundo inteiro entra em pausa e admira a beleza de uma obra-prima rara. A gravidade que me arrasta pra dentro do seu coração. É forte, é inexplicável. É coisa de outra dimensão. Ah, ah, você é o centro do meu mundo. Te quero a cada segundo. Vivo só por você. Sonho só com você. Do seu lado eu tô no paraíso. Você é tudo que eu preciso. Nosso amor é tão profundo. centro do meu mundo. Olha aí, Felipe, quem vem cantar com a gente? Reinaldo e Sorocaba! Felipe Ferrari! A gravidade que me arrasta pra dentro do seu coração é forte e é inexplicável, é coisa de outra dimensão. Você é o centro do meu mundo, te quero a cada segundo, vivo só por você, sonho só com você. Do seu lado eu tô no paraíso, você é tudo que eu preciso, nosso amor é tão profundo. Você é o centro do meu mundo, te quero a cada segundo, vivo só por você, sonho só com você. Nosso amor é tão profundo. Você é o centro do meu mundo. Você é o centro do meu mundo. Conexão Sertaneja. De você aparecer por aqui, ainda estou naquela de achar que você vem. Tá certo que entre nós nada foi tão sério, a gente só se via vez em quando nada além. Agora fico desenhando corações, fiz uma tatuagem com seu nome. Se o que estou sentindo for paixão, então por que que justo agora você some? Quem sabe se eu não tivesse demonstrado esse meu jeito de quem tá apaixonado. Coração sem noção demais, não vê direito o que faz. Talvez por isso você não esteja aqui agora do meu lado. O nosso tempo foi tão pouco e mesmo assim cada lembrança é especial pra mim. Não tem mais o seu cheiro, nosso calor humano, meus beijos também não, agora nem de vez em quando, nem sequer de vez em quando. Agora fico desenhando corações, fiz uma tatuagem com seu nome. Se o que estou sentindo for paixão, então que justo agora você some? Quem sabe se eu não tivesse demonstrado esse meu jeito de quem tá apaixonado. Coração sem noção demais, não vê direito o que faz. Talvez por isso você não esteja aqui agora do meu lado. O nosso tempo foi tão pouco e mesmo assim cada lembrança é especial pra mim. Não tem mais o seu cheiro, nosso calor humano, teus beijos também não, agora nem de vez em quando, nem sequer de vez em quando. O nosso tempo foi tão pouco e mesmo assim cada lembrança é especial pra mim. Não tem mais o seu cheiro, nosso calor humano, teus beijos também não, agora nem de vez em quando, nem sequer de vez em quando. Conexão Sertaneja, absolutamente o melhor. Você

dançando que eu sou seu cavalinho. Eu vou dizendo assim, vai, vai, que vai no cavalinho, vai, vai, vai, vai, vai, que vai no cavalinho, vai, vai, vai, vai, que vai no cavalinho, vai, vai, vai, vai. Essa mulher enlouqueceu, ela quer mudar em cima de mim. Ela virou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho. E eu vou dizendo assim, vai, vai, que vai no cavalinho, vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai, vai no cavalinho, vai, vai, vai, vai, vem. No potoque, potoque, potoque, potoque. Vem com Léo Rodrigues na pegada do galope. Potoque, potoque, potoque, potoque. Vem cavalgar, vem. Essa mulher enlouqueceu, ela quer mudar em cima de mim. Ela pirou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho. Eu vou dizendo assim, vai, vai, vai, vai, vai no cavalinho, vai, vai, vai, vai, vai no cavalinho, vai, vai, vai, vai, vai no cavalinho, vai, vai, vai, vai, vem. É no potoque, potoque, potoque, potoque, olha, segura a gatinha, não sai do galope. Potoque, potoque, potoque, potoque, segura a gatinha, não sai. Na palmadinha não, na palmadinha não, na palmadinha, quem na palmadinha. Vai, vai, vai, vai, vai, vai no cavalinho, vai, vai, vai, vai, vai no cavalinho, vai, vai, vai, vai, vai no cavalinho, vai, vai, vai, vai, vem. Essa mulher enlouqueceu, ela quer mudar em cima de mim. Pensando que eu sou seu cavalinho, eu vou dizendo assim, vai, vai, que vai no cavalinho, vai, vai, vai, vai, vai, que vai no cavalinho, vai, vai, vai, vai, vai no cavalinho, vai, vai, vai, vai. No potoque, potoque, potoque, potoque, vem com Léo Rodrigues na pegada do galope. Potoque, potoque, potoque, potoque, vem cavalgar, vem. Na palmadinha não, na palmadinha. Vai, vai, e vai no cavalinho, vai, vai, vai, vai, vai, vai no cavalinho, vai, vai, vai, vai, vai no cavalinho, vai, vai, vai, vai, vem. Conexão Sertaneja, Léo Rodrigues, vai no cavalinho. Também teve César Menotti, Fabiano, Se Fosse Eu, Lambert, Tá Rodada, Michel Teló. Aconteceu aqui na programação da sua rádio preferida. É o Conexão Sertaneja comigo, Luiz Fernando. Daqui a pouco tem muito mais, fique ligado aqui no seu Conexão Sertaneja. Continue ligado, Conexão Sertaneja volta já. Voltamos a apresentar Conexão Sertaneja. O Conexão está de volta, muito obrigado pelo carinho da sua sintonia. Agora tem Santorini, Adoro, Chego, Choro. Adoro, chego, choro quando ela sorri pra mim, jogando seu charminho pra dizer que tá afim. Menina envolvente, parece foi feita à mão. Eu juro que me perco um dia nesse seu corpão. Tô vendo que essa história já não vai dar muito certo. Eu louco por você, você por mim não tem mais jeito. Vou te dizer agora que o nosso papo é reto. Menina, se eu te pego, eu te escangalho e não conserto. Adoro, chego, choro. Quando você passar por mim, eu te ignoro. Adoro, chego, choro. Adoro, chego, choro. Você dizendo que contigo eu não me importo. Então vem, vem e mata logo essa vontade de você. Então vem, vem, vem, vem que eu quero ver você mexer. Vem, vem. We'll